Papa Romeo Vitor Bravo Kilo, após desvios de formações, autorizado voar direto Dunas. Aqui, após desvio Dunas, o Vitor Bravo Kilo. 2482, espera passar uma média acima de 2502. Autorizado, azul 4082. Aqui é o 050, Vitor Bravo Kilo. Papa Romeo Vitor Bravo Kilo, autorizado a descer até 4 mil pés. 4 mil, o PNH na 096? Afirmo. Ok. Socar, arremeter e fazer, realizar tráfego para pouso na 110. Proposta a 2736, solicita toque, arremetida e procedimento novamente LS, ou após toque arremetida, prosseguir para pouso. É, toca, arremete. Ingressa na perna do vento, mantendo 1000 pés, e vai fazer mais 3 pousos na perna do vento. O circuito de tráfego para pouso na pista no zero. Se for sair 2733, autorizado toque e arremetida da 1028, vento 180 graus, 190 nós, ajuste altímetro 1096. Após a arremetida, ingresse de imediato na perna do vento da 1-0, aguardando novas instruções. Ciência, após toque, curva à esquerda para a perna do vento, aguardando 2733. Autorizado o toque arremetido. Torre, Papa Romeo até Roma Golf. Papa Romeo até Romeo Golf, torre, prossiga. Está retornando para Rindimar, passando em Águas Claras. O Papa Romeo até Romeo Golf solicita pouso na Rindimar? Afirmo. Papa Romeo até Romeo Golf, não há tráfego conhecido a reportar, somente um Boeing da Gol. Prosseguindo para a final da pistola zero, aproximadamente a 10 milhas da cabeceira. Ok, está ciente da mesma, não interfere com o estão no zero, reportará no solo da Rimar ou até o Magô. Gente, o Veto Salvador no 50 graus, 08 nós, hoje de altímetro na 096, pouso por conta e risco, o Papa Romeo até o meu Golf. Chamará no solo, Golf. SAM 3436, bom dia, passando 1970. SAM 3436, bom dia. Senhora, identificação, voo Ibomed para interceptar a chegada Ibomed 1, desça até o nível de voo 080. Ajuste no 096. 10016, 080 nível, voando Ibomed, SAM 3436. Aproximação aguardando pista livre. A nave que o precede é um Caravan da Força Aérea. O ajuste de altímetro no momento 1096. Gente, tráfego, continua na aproximação 1096. Bom, 1162. Papa Romeo Vitor Bravo Kilo, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray da pista 90, reposta estabilizado. Para quem 2 mil, chama estabilizado, Vitor Bravo Kilo. Doutor de Salvador, bom dia, chama 6200, ciente da ótica, descendo a 170. Chama 6200, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 090, ajuste na 096. 090, ajuste em 1096, Salvador, chama 6200. O 4082, autorizado a descer até 3 mil pés, ajuste no 096. 3 mil pés, no 096, azul 4082. Remete ao 30, ingresso na perna do vento, aguardando novas instruções. Tocou e repetiu, vai entrar na perna do vento, aguarda instruções, do Corsair 2733. Voo 050. 050, 3436. Firmou até o meu Golf já em solo controlado. Gente, Romeu Fox, Trot Lima, tô em ciente. Voo 1162, autorizado pouso, pistola 0, vento 160 graus, 10 nós, tráfego obstáculo. Tive pouso, pistola 0, voo 1162. O Força Aérea 2733, subo para 1 mil pés, ingresso na perna do vento 1-0, aguardando novas instruções. subindo para 1.000, 2733. Pode arrumar o Golf e confirme a altitude. Tá, 300 pés já na final da Enrimaster. Gente, reporte em solo controlado, o Papa Romeu até Romeu Golf. Reportará. Era 2733, só para informação de tráfego. Um helicóptero efetuará pouso na Enrimar, no heliponto da Enrimar. Aproximadamente o tráfego encontra-se a 300 pés. Ciente do tráfego 2733. Confirme? Hotel Romeu Golf, solo, nem mais controlado. Gente, hotel Romeu Golf, livre corte. Força Aérea 2733, tem autocondições de efetuar uma troca arremetida. Foi efetuar uma base curta devido ao tráfego, procede para pouso na pistola zero. Eu vou agora. GLS X-Ray, da pistão 0, reposta blizada. Realizado 2.000 pés, autorizado o final do X-Ray, reposta estabilizada, 540, 82. S-2-3-3. Uno-1-1-6-2 no solo, 3-2, contate solo agora, 1-2-1 decimal 9. 2-9. Força aérea 2733, confirme, já girando base? Girando base já, 2733. Corregou, Papa Romeu Vitor Bravo Quilo. Papa Romeu Vitor Bravo Quilo, continua a aproximação aguardando autorização para pouso. Vitor Bravo Quilo. Força Aérea 2736, considere uma última autorização. Efetue o 360 pela direita, reporte reintercepção. Já tá sem condições já de imediato, pouso aqui já, 2736. O show é para pouso ou toque arremetida? Toque arremetida, 2736. Estão agilizando manobras, o Força Aérea 2736. Cliente, está visual com a aeronave lá na marca de estéreo. Gente. Papa Romeu, Vitor Bravo, Quilo, continua a aproximação, aguardando pista livre. Será que a remetida foi a procedimento? Negativo, o mesmo está fazendo TGL na pista zero, após a remetida vai ingressar na perna do vento. Ah, tá bom, e o nosso arremetida, se tiver aqui, vai ser para onde, para a direita? Afirma, em caso de falha de comunicação, em caso de arremetida, curve à direita. O Papa Romeu Vitor Bravo Quilo. Positivo, então caso de arremetida, curve imediata para a direita. O C33 informa que tem a concentração de urubu na curta final, para elas que estão vindo para o pouso. Conselho 2733, ingresse por gentileza contra o vento da pista 1-0, libere o eixo de decolagem por gentileza, curve agora à direita. Ok, está arremetendo no ar do C33. Tem uma arremetida no ar, o ingresso agora na perna contra o vento da 1-0 e aguarde novas instruções. Curvando à direita do C33. O Papa Romeu Victor Bravo Quilo, em caso de arremetida, está autorizado a arremeter em frente e fazer o procedimento. Ok, Vitor Bravo Quilo, em caso de arremetida, mantém o procedimento e está livre o pouso. Aguarde só mais um instante, o Papa Romeu Victor Bravo. Aguardando autorização de pouso, está pronto para o GIA. Tenta. Papa Romeu Victor Bravo Quilo, autorizado pouso, pistola 0, vento 1.60 graus, 099. Repouso, Vitor Bravo Quilo. Área 2733, mantenha o setor sul e aguarde autorização para o cruzamento do campo. Gente, vai manter aqui o corredor além do litoral, região sul do 733. Afirmo, Força Aérea 2733, mantenha a linha do litoral e aguarde novas instruções. Gente, 2733. Confirme quem chamou a torre? Força Aérea 2733, devido ao tráfego prosseguindo para pouso na pistola 0, a próxima 3 milhas do externo, por gentileza, mantenha o setor afastado da final da 1-0, aguardando novas instruções. Porque o 2733 está cruzando agora o eixo da 1735. Sim, mesmo. Então execute 360 pela esquerda. Aguarde a autorização para o cruzamento do campo. 3436, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reportabilizado. 3-2 para 2 mil pés, reportagem estabilizada, 3436. Mantenha o setor, o Força Aérea 2733, setor sul. Boa, é melhor. 1-1-6-2 no solo 132, contrate solo 1-2-1-9. 2-1-9, via tão bravo que eu. 2 Salvador, Azul 4082, ILS, pista 1-0. Azul 4082, confirme? Afirmativo. Azul 4082, tráfego avistado, autorizado por pista 1-0. Vento 1-60 graus, 089, para informação de tráfego à sua direita, no setor sul. Um tráfego, um caravan da Força Aérea, aproximadamente a 1.000 pés, fazendo espera no setor, não interfere. Ciente, o Azul 4082 tem livre pouso na pista 10. Caravana Força Aérea 2733 na escuta. Na escuta, eu solicito, se possível, pro de Itapuã, farol de Itapuã, que é melhor para todo mundo. É, então eu informo que após o Embraer da Azul, que já encontra-se na final, já estará autorizado o cruzamento à retaguarda do Embraer. Tem alguma aeronave pro pouso na 17? Firme? Tem alguma aeronave para pousar na 17? Negativo, nenhuma aeronave só segue para pouso na 17. Ok, então autoriza aí no farol de Itapuã. Aí eu já estou visual com azul já no eixo da para pouso na 1-0. O senhor solicita cruzamento da final da 1-0 e prosseguir para pouso na 1-7? Negativo, eu estou cruzando agora o eixo da 1-7-35 direção ao farol de Itapuã. Eu estou visual com o azul. Vou bater espera aqui no farol de Itapuã. O senhor não teria condições de cruzar a retaguarda do Embraer da Azul, cruzar a final da 1-0, ingressar novamente na perna do vento da 1-0, aguardando autorização para novo toque arremetido? Bem, autoriza curvar agora à direita para ingressar na perna do vento? Afirmo, autorizado a presente cruzamento da final da 1-0 e fará espera na perna do vento da pista 1-0, aguardando novas instruções. 7-2-3-3 vai permanecer na perna do vento, aguardando instruções. 2-3-3. Só passando o Eco Bruno Novembro, autorizado, ingresso pista 1-7, reporte alinhado e pronto. 9-1, autorizado alinhado e mantém pista 1-0. Mantenha 1-0, está apresentando 9-1. 2-3-3 solicita pouso na pista 1-0, final, pouso final. Gente, agora irá aguardar o Força Aérea 2733, ingresso na perna do vento da 1-0, aguardando novas instruções. Ciente, na perna do vento 2733. Papa Romeu, Vitor Bravo, Kilo, chame o solo em 121, decimal 9, considere o solo 39. Charlie, X-Way, Mike, Golf, Papá. 082 no solo ao 39, estamos com autorizado na frequência 121 decimal 9. Ativa, chamar solo 219, obrigado. SUA Bravo Lima Whisky, mantém visual condition QNH 1016 to 1000 feet on corridor. Área 273, você esculpiu a torre? Confirme se a curva vai ser pela esquerda, 273. Sim, curva pela esquerda na perna do vento da 1-0, aguardando novas instruções. Temos agora um Airbus da TAM, vai iniciar a rolagem da pista 1-0 e um Airbus prosseguindo para pouso. Gente, só para confirmar, autoriza a ingressar na perna do vento e após fazer curva pela direita, 360 pela direita, fica melhor. Gente, ingresse na perna do vento da 1-0 e faça a espera no setor norte aguardando instruções. Gente, 2-3-3. Tá, 3-1-9-1 autorizado, decolagem de 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. A informação de tráfego para sua esquerda, um caravan da Força Aérea iniciando espera no setor norte. Platão Eco Zulu Novembro, autorizado a colagem de pista 17, vento 180 graus, 10 nós. 3436 na escuta? Ah, escuta. Tinha aproximação aguardando pista livre, atingiu o altímetro 10 no meio. Sente. Força aérea 2733 solicita pouso final? Pouso final, 2733. Só informo que após o TAM, prossegue para pouso, teria condições de novo toque arremetida. Não, informa que é pouso final. Assim que autorizar, pouso final. Estão prolongando a perna do vento da 1-0, aguardando novas instruções. Ciente, vai prolongar o 2733. 2733. Porte visual com Airbus da TAM na final da 1-0. Tá visual, 2733. Ciente. Tá 3191, decolado 242, sabe o controle Salvador, frequência 120, 2080. 3436, tráfego avistado para informação de tráfego à sua esquerda, um caravan da Força Aérea. Sente do seu tráfego não interfere. Outro tráfego adicional à sua direita. Um Papa Alfa 31 decolou da pista auxiliar. Não interfere. Autorizado pouso de pista 10, vento 180 graus, 14 nós. Livre pouso 3436. Chef, mantenha 1.000 pés até o farol da barra, liberação do controle, e chame 1208. 208, Salvador 9. Força aérea 2733. Autorizado prolongar a perna do vento e já mantendo na escuta para girar a base para prosseguir para pouso final. Após o pouso, você é faixa militar? Faixa militar 2733, está prolongando. Entra. Aguarda na ascensão. Mantém inicialmente no meu pé, aguarde. Autorizado voo direto, meu pé. Autorizado direto coral, tem condições? Papa Tango Eco Zulu Novembro? Afirma, direto coral, aguarda na ascensão. X-Way, Mike, Golf, Papá? X-Way, Mike, Golf, Papá, maintain in visual conditioner, 1,000 feet, 1-8-1-0-1-6, on corridor 4. Zulu Novembro, autorizado a subir e manter 2.500 pés. Novembro 2.500. Papa Palma, Mike Vitor Alfa, tráfego 12 horas, 1.6 milhas, rumo ao posto, mantendo 1.000 pés, Charlie 182. Ficará atenção mesmo, informando a conta visual, Mike Vitor Alfa. Charlie X-Ray, Sierra Mike Romeo, we are at the Praia do Forte to Interlagos. Maintain fourth corridor to Interlagos corridor. Okay, Interlagos, and then Portal Rio Anes, Itapua, Amarulina, you confirm, Sierra Mike Romeo? Say again? We make the corridor, the south of the corridor, Porto Rio Anes, Faro de Itapua and Amarulina. Força aérea 2736, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, pista 10, 2736. Chanel 6200, completo sinal de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295-6200, bom trabalho. Patango Eco, Zulu Novembro, sub mantenha nível de voo 105. Estou em Salvador, Oceania 6200. Bom dia no ILS X-Ray 910. Oceania 6200, continue a aproximação aguardando a pista livre. Assiste ao altímetro no 06. 06, aguardando a autorização de pouso, Oceania 6200. Pode confirmar a condição da pista seca? Sim, negativo chuva sobre campo. É, a chuva já está só nas vizinhanças, próximo ao final da pista no zero, e negativo pista molhada. Ok, então negativo pista molhada, considerando pista seca, Xena 6200. Deixa pro Mike, Vitor Alfa, agradece. Charlie X-Ray, Serra Mike Romeo, traffic travel clock 9 o'clock. 12 o'clock, 9 miles, northeast bound, descend 5,000 feet, Romeo 44. Ok, we proceed your traffic information, Sierra Mike Romeo, thank you. Bravo Lima Whiskey, mantém em visual condition on 4th corridor. Xenia 6200, autorizado pouso, pistola 0, vento no 90 graus, no 69. Autorizado pouso na 10, Xenia 6200. Vitor Alfa, desça para 500 pés. Tráfego informado agora 12 horas, 5 milhas rumo ao posto, mantendo 1 mil pés. Está cruzando 700 pés para 500 pés, Mike Brown. Logan, then corridor 4. SB Estrato Coco, visual contrato do sentido oposto, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, informa o tráfego adicional, 12 horas, 4 milhas, mantendo também um no meu pé no corredor forte. Charlie 182, são três tráfegos. Charlie 182 a 1 no meu pé, sentido oposto. Cruzando com o primeiro, visual com o segundo, atento ao terceiro, está fora da rota dos meses, mantendo a estrada do topo sobre o continente mais literal. Gente. Tram 3191, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 251, alterna 2835, Tram 3191. Segundo tráfego e já visual com o terceiro, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa. Após a pá, Mike Vitor Alfa, 22 milhas, nordeste do VOR de Salvador. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor, tem frequência de pronto coordenação. Liderada alta coordenação, Mike Vitor Alfa, superado o terceiro tráfego. Afirmo. Salvador, Charlie Frey, c'est un mic combien? Go ahead. We would like to deviate 15 degrees to the right to avoid a big shower rain. Pia deviation, Charlie X-ray, Sierra Mike Romeo. Gol no 790, mantenha o ponto de espera. Ou melhor, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Lima 0, Gono 790. Big Cloud. 260, clear. Ok, 260, Lima Whiskey da Confi, que é por 260. Confi, Lima Whiskey. Lima Kilo Zulu está autorizado. O acionamento táxi, chame na papá. Controle Salvador, TAM 3378, com a informação papá. TAM 3378, via chegada ao Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 096. 050 com o 1016, pode voar ITAP. São 3378, vetoração para final do procedimento ILS X-Ray, curva à direita na proa 060, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. 060, limite radial 280 do Salvador. Go ahead, Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey. Request to deviate from the corridor to the right, heading 260 to avoid right from off. Clear head 260 to avoid weather, Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey. 260 approved, Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey. No 790 decolado ao 56, chame o controle Salvador, 20.8. 208 graus, bom dia, gol no 790. Hotel Salvador, bom dia, gol 1790 na Puca, cruza 1500 pés. 1790, contato radar na decolagem, via saída Puca, sub e mantenha nível de voo 370. Via Puca 370, gol 1790. Salvador, Michael, Papa. ¿No tengo control? Yes, we are reaching Interlagos, we will lie to the VA, heading 250. Okay. I like the other way. Charlie, X-ray, Mike, Golf, Papa, clear deviation, heading 250. Charlie, this is Mike Romeo, we are cleared of the cloud now and we are able to join the coastline to continue on the corridor via your vertical if you want. Roger, Charlie, X-ray Mike, Sierra Mike Romeo, maintain corridor Interlagos on heading 295. We are unable to maintain 295, big cloud in this heading. We are going to coastline, Sierra Mike Romeo. Can proceed via your overhead Salvador International if you want, Sierra Mike Romeo. Sierra Mike Romeo, you copied our information for us? Charlie X-ray, Sierra Mike Romeo. Confirm, do you land on Salvador? Negative, we can pass via your vertical to continue on the coastline. X-ray, Sierra Mike Romeo, roger. After deviation, fly Sierra November, Victor Romeo. Okay, after overhead, heading to Sierra November, Victor Romeo. Charlie X-ray, Sierra Mike Romeo. Muito obrigado. Salvador, Michael, Papa. Charlie X-ray, Mike, Golf, Papa. Go ahead. We want to continue to Portao, over this corridor, the ladder, this corridor. Charlie X-ray, Mike Golf Papa, maintain Interlagos Corridor. Maintain Interlagos Corridor, Mike Golf Papa. Salvador Coach from Charlie X-ray, Bravo Lima, Vicky. We're just passing our overhead, passing the threshold 17 Sierra Mike Romeo to coastline, and very good weather after. Charlie X-ray, Sierra Mike Romeo, roger. Apache heading Sierra November, Victor Romeo. Okay, we report heading to Sierra November, Victor Romeo on coastline. Muito obrigado, senhora. Charlie X-ray, Bravo, after the station, flying Sierra November, Victor Romeo. Hello, Coach from Charlie X-ray, Bravo, Lima, Victor. Dono 790, Centro Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545-2685, voo 1790, grato, bom dia, bom trabalho. Obrigada, bom voo. Obrigado. TAM 3745, está autorizado alinhar e decolar na 1-0. O vento é 1-0 graus, 1-12 nós. Gente, ele decola da 1-0, da 3745. I'm now overhead from Yellow Palo Tiago, Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey, do you have condition fly in visual condition on corridor Ashen? I found Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey. Roger. TAM 3378, reduza para 2009. Reduzindo 209 para 3378. Sierra Mike Romeo, we are now heading to Sierra November Victor Romeo. Roger. Sierra Charlie, Sierra X-Ray, Sierra Mike Romeo. Salvador, Pango Zapa, check in for Sao, rotatoria. Charlie X-Ray, Mike Golf, Papa, Roger, fly now, Arifi. Arifi position. Arifi position, Pango Zapa. Oxalé 6356, sua identificação dessa via, bom médio 1 para o nível 050. Negativo, número 2 mantém a via Oxalé 6356. TAM 3378, desça para 3.000 pés, ajuste no 016 nessa PRU intercepta, está autorizada a final do procedimento, reporte estabilizado. 3.016, portal estabilizado, 3378. 4, chame o controle, 120, decimal 8. 208, só para informação, segundo metade da pista, já se encontra molhado, né? Obrigado. Sim. Sierra Mike Romeo. Sierra Mike Romeo, go ahead. Maintain line of the beach, report barra lighthouse. Okay, we stay on the beach and we will report Farol do Nabara, Sierra Mike Romeo. Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey. Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey, go ahead. Maintain line and report Baja Lighthouse. Next is Farol da Barra Lighthouse, Charlie X-Ray, Bravo Lima Whiskey. Charlie X-Ray, Mike Golf, Papa. Go ahead, Mike Golf, Papa. We have conditions turn left heading 270. Okay, 270 because of the big cloud on our left. Roger, Mikey, Golf, Papa. Salvador, boa tarde, 3745, decolado, São Mono. TAM 3745, contato com a data decolagem de subavia São Mono para o nível 360, dá presente foi Sampo. Vamos dar presente, sem verdade. Sul November. Toda a Sarita pra siga. 60 milhas, sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus, 120.1. 01 do Ilhéus, November. TAM 3378, desça para 2.000 pés, ajuste, permanece no 06, reporte estabilizado. 2.000, reporte. Charlie X-ray, Mike Golf Papa, in front traffic. 10 o'clock, 8 miles, northwestbound, Airbus 320, crossing 3,000 feet and descend 2,000 feet for final runway 10 to Salvador. Copy, my old papa, we will try to lose the traffic. Charlie 6, Sierra Mike Romeo, passing Faral de Bara, heading to Sierra November, Victor Romeo. Sierra Mike Romeo, and your presence, flight direct Sierra November, Victor Romeo, maintain 1061H1016, frequency 123.45 for coordination. Okay, thank you very much, 1000 feet. To Sierra November Victor Romeo and 1, 2, 3, 4, 5 right now, Sierra Mike Romeo. Muito obrigado, senhora. Bom voo. Michael Papa taking Veracruz, we are, taking Paribé, we are in Veracruz now. Charlie X-ray Bravo Lima Whiskey. Affirmative, fly direct Sierra November Victor Romeo, report to Barra Lighthouse. Mike Golf Papa? Go okay, Mike Golf Papa. Yeah, please, do you have conditions flight direct to Paparica or Sierra November Victor Romeo? Estabilizado em LS, 3378. 3378, torre, 118.95. 95. Salvador Mike Golf Papa, we are flying to Veracruz. Roger, Mike Golf Papa. Maintain frequency control 120.8 and by change frequency. Maintain control 120.8. Bravo Lima Whiskey. Bravo Lima Whiskey, Paul, Navarra 1000. Roger, now fly direct Sierra November Victor Romeo and change frequency for 123.45 for coordination. I went to Sierra Pacific Romeo and 123.45 for coordination. Thank you. 678, pouso autorizado, 10, vento 130 graus, 13 nós. Posto 3375, decolado ao zona 0, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 120, lá com uma boa tarde. Mantenha a via, submantenha nível de voo 320. 320, aguardando, 3745. Boa tarde, Altan 38, 95, decola na São Paulo. 3895, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 340. São Bruno 340, via, tá? Charlie X-ray, Mike Golf Papa. Mike Golf Papa, go ahead. Now change your frequency for 123.45 for coordination. 123.45, thank you very much. Oscar Golf Sierra, chame na taxa 44, cruzamento. Oscar Golf Sierra, chame na taxa 3745, chame agora Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251 e a secundária 2835? 128.35. Dado 3745, bom serviço. Ajuste no 0 no 6. Está autorizado ILS e reporte estabilizado. Oscar Golf Sierra, 7. É, cruze 17, via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o solo 219. É 3378, no solo 12, chame o solo 21.9. 19. Tendo 1.200 pés, que está muito próximo à aproximação Bomed 1. Chanel 6356, vetor para o procedimento NDF, curva direita, proa 055. 055, vetor grado 6356. A 356, nessa proa está autorizada a interceptar o INS Express da pistão no zero, reporte estabilizado, desce para 2.000 pés. Para 2.000 pés, né, 2, boa tarde, Hugo, 1056, ponte de espera da 10 da fronte. Voo 1556, ciente está autorizado a alinhar e decolar, da 10, vento 170 graus, 13 nós. Alinha, decola 10, voo 1556. Lima Kilo Zulu, após a aeronave da volta, autorizado alinhar e manter, 10. Decolado ao Zona 6, chame o controle, Salvador, 120 decima 8. 208, boa noite, 56. Controle Salvador, boa tarde, Algo, 956, está passando 1.600, estão voando. Voo 556, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível de voo 360. Faz via 360, no 556. Controle Salvador, voo do 66. Voo do 66, acione identificação. Ficou o voo do 66. Meia, meia, meia, duas milhas, nordeste de Salvador. Vai na proa de Bonf, para interceptar a chegada Bonf, ajuste no zero no meia, reporte unidade de descida. Meia, meia, destino Galeão. Gente, o Gordo 66 mantém a Probe VOR para o cruzamento da terminal. Mantendo a Probe, Gordo 66. 6356 foi autorizado a descer para 2.000 pés, confirme, está mantendo 3.000 para dirigir de formação. Gente, o Oxané 6356, quando foi dado a Pro 055, foi reautorizado 2.000 pés. Complete aproximação, chame torre 118.95. 3895, chame Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, uma boa tarde. Contrando, Lima, aqui o Zulu. Faltando Lima, aqui o Zulu. Contato radar na decolagem, da presente voo direto Momo, suba sem restrição, uma centena. Certo Momo, sem restrições, subindo para uma centena, Lima, aqui o Zulu. Lima, aqui o Zulu, da presente voo em Momo. Ponta esquerda para a banda, Lima, aqui o Zulu. No solo aos 2-1, chame solo 2-1 decimal 9. 256, chame Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 251, alterna 28.35, gol 956, obrigado.